have it bad, and that's okay, 'cause you will be asking for me one day. Vocês não me conseguem apanhar! Don't wanna wait in line, the moment is mine, believe me. Sai da frente, avózinho, eu tenho um ninoninho mesmo atrás de mim! Jackson, eu estou a ensaiar para a entrega dos prémios Música Jovem. Sim, sim, não te preocupes, não me incomodas. Mas tu incomodas-me! Oh, pois, temos pena. Vaca, cuidado! Oh, a vaca foi pelos ares! Vai aterrar em cima do coreto! Olha, Jackson, sabes, tu tens um carro verdadeiro. Queres um conselho? Pega nele e guia para longe! Bem, até guiava se tivesse gasolina verdadeira, que custa dinheiro verdadeiro, mas o rico não paga lá grande coisa. Pede ao rico um aumento. Pedir um aumento? Ana, parece uma ótima ideia! Oh, espera! Já pedi! E não me serviu de nada. O rico é cruel, perverso, implacável e completamente inflexível. Flexível. A mim parece-me um anão do Feiticeiro de Oz. Bem, o Jackson não sai de casa se aquele anão não lhe aumentar o ordenado. E assim eu já podia ensaiar em paz e sossego. Deseja-me sorte. Lembra-te? Segue a estrada amarela. Olá, Rico. Essa vassoura tem muita sorte. Olá, boneca. Estou a treinar o meu tango. Tu estás mais alto. O teu irmão não vai ser aumentado. Não te ia pedir nada. Olha, pronto, até ia, mas... Uou, está bem. Fazemos um acordo, boneca. Eu peço ao meu pai para aumentá-lo. Se tu fores o meu par no campeonato de danças de salão... Danças de salão? Pois, rio-te à vontade. As miúdas adoram. Eu adoro miúdas. Então o que dizes? Tu lavas minhas costas e eu lavo o teu irmão. Olha, primeiro... E segundo, diz-se coçar as costas. E terceiro... Olha, não há dança, não há aumento. Pronto, olha. Já não há mais sorrisinhos. Olha lá, pá. O meu irmão está farto de ser espezinhado por ti e não vai trabalhar mais aqui se não for aumentado. Ok, ok. Ganhaste. A sério? Sim. Está despedido. Ai, sim? Eu ia ao cinema com a famosa Jessica Alba comer pipocas. Mas depois preferi passar 6 horas a trabalhar para o Rick e a ganhar o ordenado mínimo. Oh, espera, espera. Sabes que mais? Eu estive a pensar e tu tens toda a razão. Aquele diabrete não te paga o suficiente. Tu devias despedir-te. Não vou despedir-me. Tens razão. Ele não merece que gastes o teu tempo. Deixa que eu trate disso. Miley! Não precisas de agradecer, mano. Somos uma família. Miley, o que é que tu fizeste? Bem, sabes, talvez tenha pedido um aumento ao Rico e talvez não tenha corrido como eu esperava. Oh, boa! O que é que o diabrete fez? Cortou-me nas horas? Foi no papel. Não te preocupes, Jackson. Assim que o Rico vir que sem ti não faz negócio, vai implorar-te para voltares. Talvez não. O que é que aconteceu? Porquê é que está com tanta gente? Simples. Contratei um profissional. Aqui estão duas águas frescas para as princesas. Sabes o que mais? Livrar-me desta erva daninha foi a melhor coisa que fiz na vida. Olha, Rico, eu quero o meu emprego de volta. Estou novamente no ar. Desculpa, mas a culpa disto não foi minha. Ele tem razão, foi minha. Eu posso tentar recompensar-te. Ei, ainda precisas de par para dançar? Já vens tarde, fofinha. Esta é Carmen. Ela é da Argentina. A terra do tango. Fiz. Obrigado. Eu sou do Val das Lonas. A terra do desemprego. Yeah! Oh, boa! Este chasse é mais rápido que o coração do tio Earl num concerto da Shakira. Eu não acredito nisto. Eu não estou a julgar. Só estou a certificar-me se isto é próprio para a tua idade como um bom pai que sou. Jackson, desculpa. As desculpas não pagam contas, mana. Não, quem paga sou eu. Alguém me quer contar o que é que se passa aqui? Acabei de ser despedido. Oh, não. Jackson, o que é que tu fizeste? Eu não fiz nada. Tu é que fizeste. Eu? Sim. Sim, quando tiveste o teu segundo filho. A menina boca grande fez com que me despedissem. Isto é verdade, Miley? Pai, eu estava só a tentar ajudar. E, além disso, Jackson, eu já pedi desculpa. O que é que tu queres que eu faça mais? Bem, deixa cá ver... Um emprego? Eu sou uma criança. Como é que achas que te vou arranjar um emprego? A não ser que queiras ser assistente da Ana Montana ou assim, sei lá. Aceito esse. O quê? O emprego é perfeito. Não, não é nada. Eu sou a tua irmã boca grande. Tu não queres ser meu assistente? Tens razão. Assistente é deprimente. Quero antes ser vice-presidente encarregue da... Assistenciação! Começa amanhã às 9 da manhã. Espera, é melhor ser às 10. Tenho de ir fazer os meus cartõezinhos. O que é que se está a passar? Atropelei um armadilho. E a Ana contratou um novo vice-presidente encarregue da assistenciação. Mas eu não preciso de um assistêncio. Devias ter pensado nisso antes de lhe oferecer o lugar. Isto é uma péssima ideia. Sim, provavelmente. Porquê é que não vais lá acima despedi-lo? Pai, não posso. Ele já perdeu um emprego hoje, não posso despedi-lo outra vez. Isso seria horrível. Vai lá tu. Oh, não. Tu meteste água, agora vai lá acima tratar da inundação. Mas, pai, eu... não posso. Custa, mas tem de ser. Ok. Está bem, pronto. Eu vou lá acima dizer-lhe. Eu sei ser forte. Eu vou lá acima e vou dizer, pai, vá lá, ajuda-me, estás a ouvir? Salva-me. Tenho sempre de aprender uma lição. Querida, estou a tentar ensinar-te para te tornares numa jovem madura. Agora, se me dás licença, eu tenho aqui uma estrada bloqueada e um exército de perus a perseguir-me. Jackson! Vá lá! Onde está a limusina? Vamos chegar tarde à sessão de autógrafos! Relaxa! Eu já estou quase pronto, patrão! Uau! O Jackson é teu assistente? Isso é uma ideia horrível. É tão má como o antigo penteado do teu pai. Lily. Já sei. Eram outros tempos. As miúdas adoravam. Lily, para. Pois, estávamos a falar de tu teres contratado Jackson. Horrível, horrível, horrível. Lily, estou a tentar dar uma chance ao Jackson. É o mínimo que eu posso fazer e, além disso, eu vou precisar do teu apoio, amiga. Tens razão. Tu estás a ser uma ótima irmã. E além disso, talvez ele corresponda às expectativas. Tu achas mesmo que sim? Queres que te dê apoio ou a verdade? Vê lá se te decides! Não, não. Isto é completamente inaceitável, percebe? E pode ter a certeza de que a Ana Montana nunca mais vai alugar as suas limusinas. Tenha um bom dia. Eu disse bom dia! Jackson, o que é que se está a passar? Não tem nenhuma limusina. E dizem que a culpa é minha porque não fiz nenhuma reserva. Dá para acreditar nisto? Dá, eu acredito. Tu não fizeste uma reserva? Miley, a empresa chama-se Limusinas Quando Quiser. E não Limusinas Quando Quiser, mas têm de reservar primeiro. Parece-me bastante claro de quem é a culpa. Horrível. Cala-te. Jackson, o que é que eu faço agora? Olha, qual é o problema? Eu levo-te para a sessão de autógrafos no meu carro. Sentas-te lá atrás, fechas os olhos e imaginas que é uma limusina. Mais uma vez, desculpa o problema que houve com a capota do meu carro, a sério. Olá, pessoal. Tens qualquer coisa no dente? É uma mosca! Que nojo. Sem suor não há glória. Aqui está, meninas, o meu novo cocktail. Um original Oliver Oaker. Ao nível das miúdas mais giras da praia. Com licença, deixem passar. Conheço desde que era totó. Está tudo em cima, amiga. O que é que se passa contigo? É simples, dama. Encontrei a minha vocação. E estou a trabalhar. Então toca a trabalhar e dá-me duas garrafas de água mineral. Duas águas minerais para a Lili, que é demais. Se não paras de meter água, levas com a água. Vê lá se depois fina, garina. Ah, treina, miúda. Queixares, Carmen! Anda cá que agora vamos dançar à rumba! Vá lá, Jackson! Atende o telemóvel! Já estou a ouvi-lo a tocar! Porquê que eu estou a ouvir o telemóvel? Surpresa! Olá, olá! Ligou para o Jackson o assistêncio da Ana Montana. Agora não posso fazer de assistêncio porque me esqueci do telemóvel. Yaki, yaki, yaki. Jackson é mesmo idiota. O que é que ele fez? Oh, foi buscar a roupa à lavandaria. E qual é o mal? E deixou-a cair no parque de estacionamento. Horrível! Para de dizer isso! Hoje vou ter de atuar nos prémios Música Jovem e não paro de imaginar se o Jackson me leva tarde ou se me leva à peruca errada ou se entopa a Sanita das Estrelas e depois diz que foram os Dixie Chicks. Porquê que não o mandas embora? Eu sei que tem de ser e vou fazê-lo. Amanhã quando acordar. Miley. Pronto, está bem, tens razão. Assim que ele entrar por aquela porta, eu vou dizer: Jackson, tu estás... com balões de coração nas mãos? Sim. Olha, eu queria dizer-te que meti água algumas vezes durante esta semana e provavelmente mais ninguém me deixaria continuar, mas tu deixaste e isso é importante para mim, então obrigado. Uau, Jackson, compraste-me uns brincos? Ele comprou-me brincos. Oh não, os brincos são lindos. Eu sei, é horrível. E nem me interessa quantos ordenados é que eles me custaram. Vale a pena saber que tu acreditas em mim. Aham, acredito. Podes crer. Eu vou já tratar da limusina para a entrega de prémios de amanhã à noite. É hoje. Sim, eu vou já tratar disso. Depois disto não tive coragem. É uma pena não poderes dar-lhe uma tarefa ridícula na entrega dos prémios. Assim, se ele meter água não faz mal. Oh, então, Lili, mas isso é... brilhante. Eu sei. Ensaio da Ana Montana. Take 1. We haven't met, and that's okay, 'cause you will be asking for me one day. Don't wanna wait in line, the moment is mine, believe me. Don't Electrified, I'm on a wire. Getting together and we're on fire. What I said, you heard. Now I got you spinning. Don't close your mind. The words I use are open. And I think that I can show you. Pronto, já chega. Ótimo ensaio, Sean. Estiveste bem. 10 minutos, tu mereces. Eu também. Muito bem. Desce daí. Então, o que é que precisas que eu faça, patroa? Queres que vá verificar a mesa de som, inspecionar os alçapões, garantir que nenhum daqueles pesados holofotes vá cair durante a tua atuação? Não. Mantém-te afastado dos alçapões e fica bem longe dos projetores e... Bom, fica bem longe de tudo. De tudo! O que é que eu vou fazer? Eu vou dar-te uma tarefa muito importante. É a única coisa que tu vais fazer hoje. Não fazes mais nada, só isto. Quanto às outras coisas, mais uma vez, afasta-te bem, hein? Chuta! É assim, eu quero que tu vás ter com cada um dos elementos da equipa e lhes digas que eu agradeço o seu enormíssimo esforço. Só isso? Não me parece assim muito importante. Oh, não, acredita, é importante. Agradecer deixa boa impressão. Uma boa impressão leva a uma boa atuação. E uma boa atuação... deixa uma estrela muito contente. Está bem. Oh, e quando terminares, volta ao início. E outra vez, espalha o amor. Ana, mais tarde ou mais cedo vais ter de enfrentar a realidade e despedi-lo. Não, agora já não. Encontrei uma solução para isto. Arranjei forma de tirar o máximo partido das capacidades dele. O quê? Dando-lhe tarefas onde ele não pode meter água? Exatamente. É, diz à Ana Montana que eu também a adoro. Faça o que quiser. Mas ponha-me no chão. Oh. Continua a dar no duro e lembra-te. A Ana Montana adora-te. Estás com mau jeito? Queres que faça uma massagem? Não te importas? Não, claro, não há problema. Agora vira-te. Relaxa e... Oh! Eu não fiz nada! Minhas costas! Fizeste? Não sei! Mas quando o Scooby fez ao Shaggy resultou! São desenhos animados! Não, eu estava a falar dos meus primos. Olha, dá aí umas voltas. Sim, até mexia. Se me pudessem endireitar! Oh, man, não posso dançar assim. Tenho de avisar a Ana. Não. Tu agora precisas é de arranjar um sítio onde possas deitar. Longe da vista. Onde ninguém te possa encontrar. Não, mas a Ana disse-me não, que não, eu... Não, não te preocupes. Eu vou lá falar com a Ana. Deve ser eu a dizer-lhe. Afinal, nós somos amigos, não, não é? Ela odeia-te. O quê? Sim, a tal conversa do ela adora-te. A ideia foi a minha. Vai, mas é descansar. Força. Vá. Vai, mas é por gelo. E calor. Gelo e calor. Estica. Ei, Ana adora-te. Ana adora-te. Tu és o favorito dela. Adora o teu trabalho. E agora? A cantar o seu novo sucesso, I Got Nerve, a jovem sensação, Ana Montana! We haven't met, and that's okay, 'cause you will be asking for me one day. Don't wanna wait in line, the moment is mine, believe me. It's a chance worth taking, and I think that I can shake you. I know where I stand, I know who I am. I would never run away when life gets bad. It's everything I see, every part of me. Gotta get what I deserve. I got nerve. Sai daqui! Está a correr bem! Electrified, I'm on a wire. Getting together and we're fire. What I said, you heard. Now I got you spinning. Don't close your eyes. The words I use are open. estou despedido, não estou? Que achas? Mas o que é que se passa contigo, filho? Nem sequer tentaste contornar a galinha perneta. E ela nem sequer sai do mesmo sítio. Que interessa? Estou a meter água tal como ti quando era o assistência da Ana Montana. Em primeiro lugar, a palavra assistência não existe. E em segundo, não fiques em baixo só porque as coisas não resultaram com a tua irmã. Não significa que vais meter água em tudo. Tu saíste bem no bar do Rico. Eu sei, eu adorava aquilo. Então, se calhar era por isso que saías bem. Agora já não importa nada. Não vou conseguir recuperar o meu lugar. Pai, sinto-me tão horrível. Abri a boca e ele foi despedido. Depois abri a boca e ele foi contratado. E depois despedido. Se calhar devia manter a minha boca bem fechadinha. Oh, querida, tens de admitir. Isso é uma coisa que tu não vais conseguir fazer de certeza. Eu sei. Não faz mal, filha, mas lembra-te. Para a próxima, antes de falares, começa por pensar. Tens razão. Espera aí. Eu acho que arranjei uma solução. Pensa com calma, filha. Tens razão. Deixa-me pensar melhor antes de voltar a abrir a minha grande boca outra vez. Se resulta, vamos lá. Já sei como recuperar o lugar do Jackson no bar do Rico. Como é que vais fazer isso? É fácil. Só tenho de fazer um acordo com o Diabrete. Se eu te largasse da mão agora. Olha para aquilo. Sem estilo, sem apresentação, sem classe. Nem consigo acreditar que me roubou o meu lugar. Vai ter de pagar 3 dólares. Menina...